Guardião 01 no controle. Meio estimado para pouso. Copiado no meio 00. Frequência livre, coordenação local. CA, Papai Juliette, confirme. Livrou a F, senhor. Fantástico para o Pátio 3, Pátio Geral. Afirmativo, ingresso Alfa e Kilo, Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, CA, Papai Juliette. João do Salvador, boa tarde, Xané 6203, para a cópia Galeão, nível 380. É o 6203, senhor. Estou ciente, estou sem um plano, aguarde. Senhor, aqui está a prevista da EL Leda Brito? Confirmo, confirma o horário do seu plano. Aos 1509. 1509. Ciente, vou procurar. Bruno 337 decola ao 54, controle 120 decimal 8. 208, boa tarde, 777. Boa. Negativo, cópia. Eu procurei seu plano aqui, pelo repetitivo, o horário seria 1742. E não encontrei também nenhuma DLA, ok? Entre em contato com o DOV e faça a nova coordenação. Ok, obrigado, vai entrar em contato com a companhia, obrigado. Paulo Salvador, Papai Ronda Serra, Papai Juliette. Qual é a emergência da nossa aqui? Estimativo, então mantém posição que eu irei coordenar. Obrigado. Uno 91, chama Recife agora, 1251, alterno 13325, então 3191. 1251, 1-7, direita, corredor axé inicialmente, 1 no meu pés, 1-2-0-8, e aciona 0-1-5-1, Romeu Oscar. padrão 0153, corrigindo. No pátio 5, chama a torre 186 para prosseguir, Romeu Oscar. Romeu Oscar, boa, no pátio 5, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Autorizado prosseguir o táxi. Táxi com cautela, foram avistados alguns animais, em cerca de 4, 5 cachorros próximo da Taxiway Papá, táxi com cautela, e nós estamos realizando uma vistoria na pista, ver se é avistado os animais, ok? Depois que ele chegar, pra gente, quem tiver na tela, que a gente pode autorizar. Normal aqui do repetitivo 1742, mas vai checar aqui, mas com a AES e com o centro, ver se tem alguma outra informação. Peço a sua gentileza, porque é uma mudança, coisa recente, mas os dois dias anteriores funcionou normalmente. Sim. 4463, Ilhéus, aguarde cópia. Tá, eu leio de Ilhéus. Não acho que autorizado ingresso, é porta neve para captar o manchete. Uno 777, chama Recife 251, alterna 13325. 251, 3325, Uno 777. Sete, 5728, copia? Copia, 5728. Autorizado Recife via Peruísque 58, nível 350, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Fuca, T1 Transição Aracaju. Controle 120, decimal 8. Aciona 5477. Autorizado 350 para Recife. Número 58 com Aracaju. Controle 208, transponente 5477. Correto, chame para pushback acionamento. Chamarei para pushback, 5737. 463, cópia. Autorizado Ilhéus, 220, Whisky 1, decola da pista 10 com curva direita, sai na Dael, Lira Ilhéus, 1208, aciona o 5502. Autorizado Ilhéus, 5502, Lira Ilhéus, 5502, correto, chama pronto, azul 4463. Romeu Oscar decolou 03, chame o controle, 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa, é o quilo Romeu Oscar. Controle, boa tarde, é o Kilo Romeu Oscar. Silva, mil pés na escuta. Autoriza 2.500 com a Pro de Morro de São Paulo e a Ford Siri. Autorizado. Obrigado. Linha 213, transcuta? Tá na escuta. Ok, conseguimos encontrar seu plano na sala plano de voo no centro, mas o CGNA ligou para a sala de plano e informou que seu voo será para 1.607, ok? Daqui a uma hora ainda, uma hora e dois minutos. Então, caso o senhor queira antecipar, o senhor terá que solicitar aí com a companhia uma CHG. Tá bom, vamos entrar em contato com a companhia, obrigado. Tem para o controle? Apagou, estabilizou. Sete aproximação, chame torre 186, bom pouso. Bom. Oscar, tem intenção de voar direto ou litoral? Portão 9, livre, chame táxi. Estou aí. Siga. Pagou? Ouro, 2443, para o motor. Nível 025, caso não receba o controle, modifique a frequência para 12345 para coordenações com os tráfegos locais. Lima Alfa Gold. Quatro zero, sente a guarda de copo. Santander 6213. Prossiga. É, companhia, já entrou em contato diretamente agora também de novo lá com o CGNA. Acredito que em breve tem alguma mudança aí, deve ter havido algum engano de horário, pois seria 19509, né? Alguém deve ter passado algum horário errado. De qualquer forma, a gente está na escuta aí, para autorização de tráfego. Estimativa, assim que o sistema atualizar aqui, nós vamos autorizar. Obrigado. Apagou, ficou desautorizado, por estar no 7, vai tomar 4 horas, abre 10. Cópia. Autorizado Guarulhos 340, decoda 10 direita, da Eli da Bride, AP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Tribe e após conforme. 1208-5507 o transponder. Chama para puxa sinal 3895. Paulo Salvador, boa tarde, é o Papai Romeu Serra, Papai Juliette. Para acionamento, senhor, nível 400 Terezinha. 400 Terezinha, na Pesulo 27, avalma instante cópia. Estou guardando, Serra Papai Juliette. Para o táxi, objeto 5728, com 118 a bordo, 2 horas 55 de autonomia, alternando Salvador. 5728, prossegue até através do portão 5, vai seguir o azul até o ponto de espera. A torre 18.6, ajuste no 021. Até através do 5, segue o azul, 5728. Para o táxi, 44-63-84 a bordo, 2 horas 55, faltando o táxi. Azul até o ponto de espera, torre 18.6, 1021, tem um bom voo. Torre 18.6, 1021, 4-4-3-3. Romeu, Cia, Papai Juliette, cópia. Seja aqui, ó. Autorizado Teresina 400, AP Zulu 20, decola da 10, esquerda, Momo Flock 1208, 5501. 400 para Teresina, AP Zulu 20, decola da 10, curva esquerda, pois, subida forte, 1208, ponto 6, 5501, não se responde, Serra, Papai Juliette. Fala, time, confirmando saída da Momo, Cogbo, após Cogbo, Flock. Inversionou a parte 3, chame táxi. Positivo. Momo, Cogbo, após Cogbo, Flock, Serra, Papai, Juliette, chamar ataque. Salvador, Trip 5490. 5490, Petrolina, Guadalcópia. C490, cópia. Autorizado Petrolina 200. Direto. Decola 1-0, esquerda, Momo, Cogbo e após direto. 1-2-0, decimal 8. Aciona 5-5 no 3, trip 5-4-9-0. 0-0 autorizado, decola 1-0, curva esquerda, Momo, Cogbo. 1-2-0-8 é o controle. 5-5 no 3, transponder 5-4-9-0. Cortejamento correto, chama para puxa adicionado. Objeto 5728. Lado alinhar e decolar, pistão a zero. Retorno a 5 graus, 10 metros. Alinhar e decolar. Salvador, 4076, informação correndo a 70. 120, décimo 8, controle, bom voo. 208, 44 metros. Boa tarde. Mar e desce inicialmente para o nível 070, estou o time no 021 no vigilante. A gente desce que é o 070. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4463, decolar na Dayal, cruza 1600 para 220. Radar, grupo nível 220, desfio da EL. 220 da EL, azul 4463. Oceano 398, controle. Está na área do terminal de Ilhéus. Chame agora Ilhéus 201. É, 6213, eu solto. Tá pronto. Ok. É, acabei de fazer contato aqui com o centro e com a sala plano de voo. E permanece o horário lá, ainda não tem nenhuma modificação. Permanece 1607, ok? Ok, a gente agradece aí, está coordenando aqui, muito obrigado, vai chamar se tiver alguma informação ou aguarda o seu chamado. Mantiu. Obrigado. Objeto 5728, chama o controle? 5728, chama o controle, bom voo. Obrigado. Objeto 5728, bom dia. 5728, contato radar, subindo 350, perfil Puka. 350, perfil Puka. Aguardando quando possível, direto para Aracaju, se puder coordenar. Sim, te aguardo. Obrigado. 741 para Guarulhos, aguarde copo. Guardando, provável saída da Elvenda Brito. Afirmativo, da Elvenda Brito. Obrigado. autorizado, chame táxi 3895. Web 6741, cópia. Pronto para cópia, né? 741. Autorizado Guarulhos, 340. Decola da 10, direita da Eolida Bridge. Após Bridge, é Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Tribe e após conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, 5521, transponder. Transmite autorizado Guarulhos 340, decolando da 10 com curva direita. Da Eolida Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Tribe e após conforme a rota. 1208 é o controle, 5521 é o transponder, web 67 controle. Chama para push e acionar. Chama. Zulu 4463, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Com Recife 251, alterno 3325, Zulu 4463, obrigado, boa tarde. Bom, meu Serra Papá Juliette, já acionado no Pad 3, está pronto para o táxi com 3 a bordo. Estou, time, estou na 021, informe localizador. 2021, informa. Para ingresso no Pad 1, devido à aeronave está puxando. De autorizado, senhor, a gente sai via Kilo e decola da Delta, extensão Delta. Filmativo, então, está autorizado, Kilo, cruzando a Alfa, ingresso na Delta. Na Delta chama a torre 118612. O ajuste no 021. Iniciando o teste então, via Kilo, vai cruzar a Alfa, ingressando na Delta, com a nave chama a torre 118612. Ela faz ideia, obrigado. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, alternando 2545, objeto 5728, obrigado também. Positivo. Obrigado, passar 32 na meia da tarde, essa para 4.000 pés. 4.000 pés, passar 32 na meia. Boa tarde, 3144, boa tarde, contato radar, desça para o nível 050, ajusta o altímetro no 020, vira estimado. 050 no 020, permanece em gestão 270 na velocidade. Está no número 10 do tiver de acionamento. Autorizado, portão 10, chama para o táxi. Chamará para o táxi 4 anos.